Gulf, what's that say? É uma patatinha linha eco, para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Boa noite, nosso fixo presente, tá certo. Salvador, eu vou passar para a Charlie Eco. Charlie e Zé Eco, boa tarde, prossegue em rebaixo rotatório. Encontra a rotatória, Charlie Eco. Oceaner 6312, decolou ao 06, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, você. Charlie Eco, inicie esfera sobre a rotatória com curvas à direita, reporte reinterceptando o final da 7. Reportando a reinterceptando o final da 17, certo, Eco. Papatango, Juliette, Bravo Delta, livre decolagem, posição 10, vento 120 graus, 10, correção 099. Está iniciando, Bravo Delta. Autorizado, já 360 para Curitiba, via rota do plano, primeira aerovia, Pesulu 21, decola da pista 10, saída Argo, transição Elefa, cosmo direto NIT, ponto intercepta aerovia. Primeira curva direita, 567 transponder, 83859. Correto, ponto agosto, 3859. Vai aportar, 83859. Do Papa Sardim, já é a curiosa para 1 no mil pés. Finalize os 2 0 sobre a rodatória, repartir interceptor no final da 7. Descendo para mil pés, o Charlie Eco. Salvo, vou passar o vídeo pelo meu acionado, 04 a bordo, 4 horas seguidas, do Mafia, alternando. Salvador, pronto, Juliette, Bravo Delta, decolou 08, curva direita, corredor está reparte livre no final 35. Curva direita, meu pé já estreito, Juliette, Bravo Delta. Oi, Salvador, se não é 63, eu não vai passar externo, pessoal. 63, 11, bom dia. Curva autorizada, fechando a 0, vento 110 graus, 109. Bom dia, com livre pouso, chama 63 ou não? Encerrado em 30 segundos, Charlie Eco. Fala, Papa Charlie Eco, prossegue o final 17, informo Airbus da Avianca, agora 4 milhas, suspensão 1-0, enquadra-se como número 2 pelo ponto em Salvador. No caso, o Charlie Eco como número 2, não? Sim, o Charlie Eco como número 2 pelo ponto em Salvador. Ciente, Charlie Eco. Juliette, Bravo Delta, reparte no farol de Taponto. Cruzando a 35, mil pés, hoje, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, reparte no farol de Taponto. Passarei farol de Tapuão, Bravo Delta. Na final do 7, João Coronave, com preferência, não, 07. Sim, Charlie Eco, aguarde a autorização de pouso. Claro. Tango Vitor Kilo Delta, após o Airbus em Janeiro, agora na curta final, autorizando a alinhar e manter pistão no zero, tentando a esteira de turbulência. Papa Charlie, Índia Eco, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, Charlie Eco. Índia 7, Bravo Delta, da presente, já série controle 120-180, bom voto. 08, obrigado. Bom dia, é o Papa Sani, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, na plantinha da Vivo Vivaz, 1-3, corredora cheia, somos 08, farol da barra. Farol da barra, reportarei o Juliette, Bravo Delta. Aproveita que eu tirei a tua ideia para o destino. 265, senhor. Sinal 13, controle 120-80. 308. Direita via Passalho e Debaixo da Barcia. Tocando Delta, contato radar na decolagem, submantém 100, sem restrições, saiu da neve. Positivo, sem restrições, a 100, vista aquilo Delta. Chegou a Delta. Prossiga. Suba e mantém 045, direto do jeito que é, quando possível, se estimar de pouso. A CIETE, o esposo será 1-2, 1-5. Copiado, 1-2, 1-5. De atenção, 045, direto de EQA. Correto. Tá, 3604, bom dia, quanto espera da unidade própria? 1-2, 5-2, a hora é... Local, cuja hora agora 1-2, 1-4. Amigo, local para 8 milhas da passagem Salvador. O local, fuma de acenda de Vivaz pelo litoral, informe no ponto ideal de descida. Ok, já, melhor descida, vou chegar ao ponto dos corredores do local. O local pode preparar-se de tráfego de 1.500 pés. Ótimo, transformador, 1-0 no meio. Pisava para trás, 3859. 3604, copiou? Autorizada a colagem 1-0, 3304. Zulu, Zulu, prossiga. Até o ponto de espera da Papá, o ajuste no 016. 3304, decolagem no 016, controle 120, decimal 80, bom ponto. 308, obrigado, bom dia a todos. Faça investigação. A operadora chegada bom, fechando no ponto de descida. Já está no ideal de descida. Eu vi 5 anos, desse mantendo de voo 040. É, utilizando o ônibus 180 para o 040, também é ideal. Tony, bom dia, outra 3304, vai escutar. Tá? 3304, contato o radar da colagem, suba e mantenha o nível de voo 360 viado. Ah, bom, 360, senhor. É, havia consultado 38, confirma depois, por favor. Vamos confirmar, o nosso sistema consta 360, não é? Ah, pode manter então, depois eu confirmo com o centro. Certo. Obrigado. Obrigado. Pode voar, boa da presença? Obrigado, Alessa, 3304. Alessa, senhor. Obrigado, 3304. Página 3, 8, 9, com 97 a bordo, 9, 7, 4 horas e 15 campeiras. Autorizado SPN, ponte para dar 0218, espalhão 5, legal no 06, está 3289. Obrigado, táxi da ponte de cara da 2, Alô, Salvador Azul, 9170, push, X-Man, X-Malado. Código 9170. Olha a equipe de 72, pra segurar o PAT via Índia, segundo ele foi autorizado, tá? Fugindo, autorizado, push, portaco. Boa, 9170, entendeu que tá autorizado, push. Boa, Azul 9170, confirma a posição de segundo. Tá na posição 9. Sente, é bom pronto o táxi, autorizado por isso, por isso, por isso. Tá autorizado por isso, né, pra zona 177. Torre Salvador, muito bom, bom dia. 7329, tá pronto, pode ser aqui, tá unacel. 3859, bom dia, a linha e mantém, pistão 1 a 0. A linha mantém 0, 3859. 9 de 4, perfil Mari, copiou a informação hotel, passa 2-4 para 150. Pelo 164, corrigiu 1184, essa identificação desse mantém de 050, utilizando a chegada da Mari. 050, chegada Mari, poderia dar para voar direto o ITAP? Aguarde. Gol 2196, puxa e back acionamento. Gol 296, autorizado, puxa, porta. Autorizado, puxa, porta, táxi, gol 2196. Controle, o Papa Tango ouvido pelo Delta. Foi modesto de Ramos, de plano da presente. É, solicito nível 105 para IRC. Nosso de mar de pouso será o 10400. Problema aqui, Lulu. Aos 1231, procedimento de voo visual para Irecer e retroceder a 1105. Vitor Kilo Beto, 71400, pouso. Corrigindo, senhor. O nosso pouso será o 1330. Sete. Controle Salvador, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Controle Salvador, bom dia. Passar, passar, 90 de informação. Informação. Hotel. Chilete Bravo Delta, tráfego do Zulu, Oscalfa. Lamar Delta, Romeu Vitor, 1-0, cruzando 4 mil pés em descida. Para ingresso nos corredores José de Salvador. Fique atento ao tráfego. Suba Sanche, São José, 085. Paciente do tráfego, pode atender para o 085? Correto, Calíria. Temativa, inspeção para o 085, Juliette Bravo Delta. Lima November, veja, November Lima Romeu, essa indicação desse matone de 060, prisão da chegada, Mário. Ok, estou deixando 060, chegada Mário, só para o final. Controle Salvador, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu. Contato na Danda Colégio, submantém 1-0-0, saída Coral. Pode manter nível de voo 1-0-0, saída Coral, Lima, Kilo Zulu. Reduz a velocidade para 2, 2, 0, 1. Reduz para 3, 20, vai. Bom dia, autorizado a linha aérea decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 08 nós. Livre a linha aérea decolada, pistão 1-0, voo 2-1-9-6. 590, você mantém de voo 140, oficialmente. Verificado 140, oficialmente, azul 2590. Doutor, fila Delta. Convido aqui o Delta. Correto. Afastado agora 40 milhas noroeste de Salvador, mantém as linhas de voo visuais. Ao nível de voo 105, para informação de voo alerta, monitora a frequência de Recife 2545, alternativa 26, decimal 85, Vitor Cruz Delta. Recife 2525, obrigado. Precisando alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo o zero do lado do espectador. Novembro Lima Romeu, redução de velocidade para 2309. Reduzido para 2309, novembro Lima Romeu. Patilete Romeu, possível? Torneio sobre o Pará 2000 pés, via manter a senhora de voo visuais, altímetro em Salvador 1096, informe a 1000 milhas de Salvador com a prova da tela. Com 2196, fala, bola. O 2196, de contato retorno de decolagem, mantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, beleza. Afirmativo, 360, após 2000, letra, pode voar no coordenar com Recife 340? Aguarde. Azul 2590, sobre duração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 340, limites serão 10 milhas na proa. 10 milhas na proa, 340 esquerda, o azul. Quer que reduza, senhor? Vou reduzir para 220 nós, vai facilitar o sequenciamento. A gente vai reduzir bastante aqui, na hora que tiver possibilidade de encurtar aí, eu agradeço. Só vai seguir a tráfego à sua frente, cruzando o 075, descida para o 060. Gente, graças. Controle do TAN 3259. 259, descida. Precisa de cuidar com o 75 e projeção SOP. Aguarde. Atingi 050, voo 1184. Excelente, voo 1184. Desce para 2000 pés, está livre ali, está com o seu 0. O altímetro em Salvador 1-0 no meio, informe estabilizado no curso do localizador. Estou mais estabilizado, voo 1184. Você viu o meu, está atingindo 060. Tá, a gente desce para 4000 pés, novembro ali no Romeu. 4000 pés, altímetro em Salvador 1-0 no meio. Batizé, 4000, 1-0 no meio, novembro ali no Romeu. Colapso 1-0. Vento 1-0 grau, 08 nós. Descendo 1-0 azul, 9-1-7. Isso aí mantém 3.000 pés, o último trem salvador 1-0 no meio. 7, ponta direita para 235, para 3.000 pés, 1-0 no meio, reconhecimento aqui para o ILS X-Way da LED, 2-5-0. Voo 2-1-9-6, autorizado, nível de voo 3-4-0. 3-4-0, obrigado, voo 2-1-9-6. Azul 2590, autorizado no nível de voo 050. 050, azul 2590. Guarda, Nidel, graças. 3590, curva direita para o 030, limite de aero será o localizador. 030, limite ao log, graças. Salvador, bom dia, bom nome 648, informação a Delta. 648, sem indicação, desse mantém o nível de voo 060, precisando chegar a mar. 060, chegada a mar e voo no 648. 3859, chama o centro Recife, frequências 260, alternativa 28, décima 8. 260, 28. Azul 2590, nessa pronta já de procedimento, senhor? Aguarde o Vitor final para o locutor, 2590. Obrigado, aguardando. Professor 2561, para o locutor, curva esquerda para o 150, foi. Esquerda 140, chama estabilizado. 7, curva da esquerda para o 140 para o localizador, chama estabilizado. 2561, por favor. Autorizado a linha da colapso no zero, vento 100 graus, 08 nós. Livre a linha de colapso, linha 367. Limite ao lock, não vai ver mal. Correto. Lázaro 170, com Deus. A escuta, bom dia. Passar para a barra da colagem, tudo mantendo nível de voo 320, após cruzar 2000 pés, beleza. Quando letra, dá presente, azul 29970. Estabilizar GF, gol 1184. 1184. Repete aproxima CLF, chama a torre Salvador em 1-18 desse malato. 1-18-5, gol 1184. Salvador, fronteira 25, foi autorizado descer para 2000? 2561, desce para 25007. Altímetro 10 na meia. Informe estabilizado no curso do localizador. Para 2500, suspeito você chamará estabilizado. 2500. Fazendo de Lima Romeu, reduz a velocidade para 170 nós. Reduzindo 170, navegando no Romeu, ainda mantendo 4000. Azul 2590, assuma a navegação, vem na proa de Duna, desse mantém a 050. Duna para 050, azul 2590. 0116, continue a aproximação, informo C3 da Força Aérea, peço a iniciar a rolagem de chão 0. PS, 84, na escuta. Quero informação de voo, alerta, monitora a frequência de Recife, 160, alternativa 28, décima 8. Falta tempo de leite, breve dentro. Obrigado, só Salvador, Força Aérea 2561, localizador. Pessoal 2561, desce para 2003, liga o LF. Agora em transferência de comunicações da Torre Salvador. Sente, chamará 1895, 02561. Gol 1184, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso, pista no 0, gol 1184. Até o vídeo de Aerotel, autorizado o acionamento. Confia em pessoa da base. Três da base. Indivíduo de Aerotel, chame táxi. Então, Salvador, Força Aérea 2561, nota 3.9 milhas, salto mar, Lexway na pista 10. Força Aérea 2561, no ajuste no 016, continue a aproximação número 2 para pouso. Pro 0 no meia, número 2 para pouso, Força Aérea 2561. Olympus 67, veículo 35, chama controle Salvador em 120, décima 8. Força Aérea 2561, complete aproximar CLS e chama a torre Salvador em 118, décima 9. Circular 61 na escuta. Salvador, Zulu Oscar, fora na posição Paripe. Cliente Zulu Oscar Alfa, cliente Negas do Zulu, a 1500 pés, informe na rota PR. Toma lá. Fazendo ali Lima Romeu. Consiga. Já Quanto é o Salvador em 118 do sinal 95? Chamar, tem um perigo. Tem um bom dia, obrigado. Ajuda 590, desce para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 90 no meio. 3.016, ajuda 590. Ajuda 2996. Da escuta 96. Chama o centro de Recife em 3325, apenas 25 decimal 1, subindo 340. 3325251, obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Controle, bom dia, Olympus 67 do Clono, professor Adelão. Bom dia, contato radar, subiu 150, preciso conformar pelo exame, Olympus 67. Afirmativo, preciso conformar pelo exame, Olympus. Cancelamento. Chama para cancelamento, sobre o round. 1184 no solo 37, direita solo Salvador, 121, décima 1. Direito, 121, no 1, voo no 184, obrigado. Tango Vitor Tchau, até autorizado o táxi, chame para ingresso, deixa no 7. Para trás, para sua esquerda, um Robson 44, cruzando 1300 pés em descida para 500 pés, para sobrevoar no setor da rotatória, fica atento ao tráfego. Chame agora a torre Salvador em 198, decimal 95. 195, está com o tráfego onde quer. Marte Vitor Romeu, intenção de manter sobrevoo no setor da rotatória, 500 pés. Negativo, ingressando César Rotatória para pouso em seu aeródromo, Mike Leste Romeu. Descida para 500 pés, tráfego à sua direita em Romeu Vitor 1-0, mantendo 1.500 pés. Mantendo inicialmente voo parado neste setor, descida para 500 pés, agora transferência das comunicações à torre Salvador, Mike Leste Romeu. Vai manter a vertical do setor, agora dando transferência ao Mike Leste Romeu. Para November Lima Romeu, plano instrumento cancelado aos 3-8, autorizado base curta pela direita, pista no 7, reporte na final. Base curta pela direita na hora 7, reporte na final, November Romeu. Pause 170, chama o centro de Cícero, frequência 3325, retorno 25, décima 1. É, confirma por o avião 170? Chama o Cícero 3325, retorno 25, décima 1. Copiado, muito obrigado, copiado. Marco Chivete Romeu. Marco Chivete Romeu. Chama o instalador agora em 118, décima 95. 1895, agradecendo o serviço, Marco Chivete Romeu. Alfa Mike Direto Romeu, mantenha pé no setor a 500 pés, aguarde para prosseguir. Vai manter o setor a 500 pés, já informa a intenção, pátio 5, Mike Direto Romeu. Gente, Mike Direto Romeu. Olympus 67, está livre em terceiro para a radial 180, Salvador. Gente, do 1RD10, porém não visual, Mike Direto Romeu. 704. Vamos, helicóptero Robson 44, mantendo espera de asa no setor, a 500 pés. Ok, tá com o mesmo antifés do nosso canal, já interceptamos a final da 17, autorizado. Sofrendo 2561 no solo 40, direita solo Salvador, no 21, décima 1. 21, obrigado. Reversando na final da 17, novembro Lima Romeu. Papá, novembro Lima Romeu, gráfico gravitado, autorizado pouso, pista no 7, vento no 20 graus, 109. Vipo Pouso 97, novembro Romeu. Papá Romeu Zulu, Oscar Alfa, execute novo 360 pela esquerda. Informa o tráfego aproximado da pista no 0, reporte interceptando final no 17. Ok, mais um 360 esquerda, reportar interceptando Zulu Oscar Alfa. Visão com Zulu Oscar Alfa e curtir uma final da 10, o Mike Leite Romeu. Zulu, Charlie, Mike. Pressa regra de voo visuais, nível de voo 055, ingresso via corredores, informe a descida. Negativo, chamar a 78-96-90. Não, Tudo tchau, até manter a posição, vai para ingresso. Para novembro é Lima Romeu, no solo aos 4-1, confirme parte de destino. Passa a área, está. Gente, novembro é Lima Romeu, libere pista via Lima, sua esquerda, prossegue na Mike até Quebec, mantém a posição na Quebec, aguarde para o cruzamento. Lima, Mike, agora já na Quebec, no Lima Romeu. Salvador, você é do CTO, está na Delta, guarda a sua presença para o cruzamento para parte da autoridade. Gente, você é 2561, mantém a posição aguarde para ingresso na pista. Aguardando. Azul 2590, escuta da torre? Assim, abaixo e travou o sinal. Azul 2590, autorizado. Pouso destino 0, vento 110 graus, 099. Tá, autorizado, pouso. Torre já na final mais uma vez, damos 7. Mike-17 Romeu, prossiga para a vertical do shopping Salvador Norte, aguardando instruções para pouso 45 devido à aeronave na final da 17. Mike-17 Romeu, livrou o eixo da 17, vai recuperando Salvador Norte, visual com a aeronave na final da 10. Mike-17 Romeu. Então, autorizado o pouso do Lost Alpha, confirme? O Zulu Oscar Alfa, realize novo 360, curto 360 pela esquerda, devido à aeronave da Azul na curtíssima da 10 para não haver conflito. Eu não vou pedir demais para a direita agora, companheiro. Pela esquerda, 360 pela esquerda para não conflitar com o cara da tráfego da pista 10. Ok, 360 esquerda. Eu confirmo o vento, por favor. 110 graus, 099. Opa, grato. O Zulu Oscar Alfa, só para informação, após 360 vai ser autorizado o pouso. Ok, Zulu Oscar Alfa. Mike Juliette, Romeu, visual com a aeronave da Azul na curta da 10. Visual na curtíssima já superada, Romeu. Gente, condições de pouso direto no 45? Condições de pouso direto a retaguarda do mesmo, Mike Juliette, Romeu. Afirmo, informa o tráfego no ataque Suipapá, um Carajá, fique atento. A retaguarda da aeronave da Azul, autorizado o pouso direto 45, reposta solo controlado. Ficará sem aeronave manobrando solo, reportará solo controlado, Mike Juliette, Romeu. Turva esquerda, transponder 5030. Nave na curtíssima final da 10, o Zulu Oscar Alfa. Contra em fixo. Estapão, meu Zulu Oscar Alfa, autorizado pouso pista no 7, vento 120 graus, 099. Alfa. Romeu, meu nome é Pouso para a Quebec. Gente, 9 Romeu, guarde para cruzamento. Possível, Xené 6250. Xené com a informação até o passando 220 para 150. Xené 6250. Sem identificação, se mantém o nível de voo 060, autorizado a chegada na área. 060, chegada na área. 6250, dá presente, solicita para o WhatsApp. Aguarde. 6250. Autorizado ingresso, até a parte autorizada 251. Cruzado de LS, voo no 648. Pelo 648, compete a próxima CLS Tecutuí para Mozeiro, Xananguatuí, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Pelo Salvador 1895, 648. Parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, grato. Oi, Matheus Zulu. Matheus Zulu. Decolou a milha sudoeste Salvador, mantenha o nível de voo 100. Serviço radar encerrado, chame o controle leve, frequência 120, decimal 1. Oi, Matheus Zulu. 120, decimal 1, ali, Matheus Zulu. Táxi via pista, após a passe a táxi papai, execute 180. Sua aeronave na Papá vai ingressar na 17 após ser autorizado seu táxi para a área está, para o PAD 5. Ok, aí, Papá, Papá. Liga o passador 580 para ingresso, Papá. Papá, temos Vitor Charlie Hotel após o passagem da RV10, autorizado ingresso pista no 7 após a linha de pronto. Eu fico pegando, livrando, tentando no passe, cuidado. Ele pode dar um zero, vou no 648. Então, como é que foi o Juliette Alfa, Zulu Oscar pode ingressar agora na Papá? Afirma, Zulu Oscar Alfa, autorizado ingresso via Papá, já sabe a que se adivinha. Papá Tango 90 Lima Romeu, autorizado cruzamento da pista no 735, ingresso via Papá, já sabe a que se adivinha. Muito obrigado, vai cruzar a pista 17, ingresso a Papá, segurar a frequência. Bom dia. A 250, vem direto de Papá. Direto de Papá, minha 250. Tipo de tráfego de 1.500 pés, a última tem Salvador no 0 no meio, informe através de Veracruz. No 0 no meio, para 1.500 pés, informando através de Veracruz, Luiz. Papatango, Vitor, tchau, até aguarde para iniciar a decolagem. Antônio de voo 040, autorizado chega da bomba. Dia, para a visitação, autorizado 040, chega da bomba, no 621. É bom, tem que ter chegado. Alfa, voltando a Juliette. Tango Vitor, chega até o decolou aos 49, chama a controle de Salvador em 120.8. Hotel, bom dia, senhor. Passa à frente, a posta segue via Bate Índia, até o ponto de área 119195, China 6319. Dada a restrição de velocidade em etapa, por 6250. É livre, 6250. Obrigado. Não, 6250 está livre da restrição de velocidade em etapa, isso é. E mantém o 050. Nessa, mantém o 050 livre da velocidade, 6250. Salvador, bom dia, Chanel 63 no ONU, pode ser a pista 1-0 pronto. Chanel 63 no ONU, bom dia, autorizado, além da colapso 1-0, vento 120 graus, 119. Livre, alinhado, decolar pista 1-0, Chanel 63 no ONU. Sou louco, Zé. 2000, 1-0, 1-6, livre o LS, o Chanel 6250 tomará estabilizado, obrigado. Para o pátio 3. Timaki Alfa, autorizado táxi, chame para cruzamento da pista 17. Plano modificado a partir de agora 1256, super para o nível de voo 095, cautela estimada na 330 em Serra Novembro, Índia, Oscar. Papatango, Romeu, Golfo Victor. autorizado o táxi, reporte para cruzamento da pista no 7. Mais CLA, autorizado cruzamento da 17. Autorizado o táxi a critério via pista ou cruzando a pista via Mike até a Lima, na Lima chama Paulo Salvador em 121, décima 1. Controle 1208. 208, Xenia 3, 1-1, bom dia. Romeu, Golf Victor. Autorizado o táxi, chame a papá. Controle Salvador, bom dia. Xenia 3, 1-1, decolado no perfil da El, Leila Motiva. Xenia 3, 1-1, contato radar na decolagem, submantanha nível 360, posso cruzar 2.000 pés, foi lá. Então voando o Leandro presente, cruzando 2.000 pés, sobe ao nível 360, Xenia 63, 1-1. Eu tô chegando até, eu vou direto, Serra Novembro, de Oeste. Direto, Cristiano. Vou estimar 1-3, 2-0. Correto, 2-0, com o PL. Ficando com o 6-1. Subiu à direita, 5 graus, perdão, 5 graus à direita, e aguardando a possibilidade de sair da Pintelo. Diante dos desvios, informe o atendo dos desvios, assumindo a navegação na pôr de pelo. Ok, eu já preciso reportar aí na pôr de pelo. Tá ligado? Pelo, vou manter a restrição. A gente considera a restrição de velocidade e altitude. Descendo para 3.000 pés, 3.000 pés, altímetro 1.0 no meio. Obrigado, gente. Eu, autorização 3.0.1.6, pode ser segundo meio, muito obrigado. Direto para Tango 10, mira visual com a cabeceira no 7. Tango, paralelação circuito de tráfego, chama agora a torre observadora, frequência 118, sinal 95. Grato, Tango. Controle, o Lula, te animais passa agora o trabalho, agora 2. Ótimo, teste revisivo visuais. Ingresso no corredor Veracruz, informe em Paripe, através de Paripe. Tomara através de Paripe, eu vou estar mais. Controle, eu chamei a 63, 1-1. Solicita por gentileza, prova de morte, vá. Aguarde a possibilidade. Aguarda, 63, 1-1. No 7, reporte a... através da IMA. A passagem através da EMA, o diretor. 5-0, estabilizado? Estabilizado. Comete aproximação e F, chama a torre Salvador, é 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, uma boa tarde aí, obrigado. E uma mídia do externo? Espacial. Oi, eu chamei a minha 2-5-0, externo. O Xenia 6250, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 109. Ele voa, Xenia. Confirme o direto da Tango, canal número 2. Afirmo o direto da Tango, continua a aproximação, reporte na vertical da RMA. Tango. Tá ciente que abre a partir das 14. Aracaju? Só um minuto, aguardando com a gente. Eu sou o Papa Tango, mais CLA, autorização CIA Novembro Tango Romeu. Mais CLA, CIA Novembro Tango Romeu, autorizado, roda conforme o plano, nível 160, plano Yankee. Saída Momo, após Momo Cogbo, após Cogbo conforme plano de voo. Primeira curva à esquerda, transpone 5022, mais CLA. Ah, ok. Autorizado no 60, tá decolando no 0 com curva pela esquerda, na mão com código DCP, 5022 para a sombra. Reporta táxi, mais geral. Essa é a matar, por favor. Zero 095, qual é disponível? Decola a pista no 0, curva esquerda, corredor Ascent. Transponda 0260. Obrigado, Aracaju, 095. 0, curva à esquerda, confirme corredor forte, estaciona 0260, Romeu Golf Victor. Afirmo, Romeu Victor, corredor forte, restrito no meu pé, está liberação do controle, reporta, pronto, saque novamente para 3. Tango já tinha tango, autorizado pouso, bichão 7, vento 120 graus, 109. Tango. Tango 3663, autorizado a manter bichão 0. Chama 3, eu rolo, chama o centro Recife em 3325, alterna 25, décima 1. Centro Recife 1325, alterna 251, Oceano 6311, bom dia. Excelente, obrigado. Visão mantém 3 metros, agora de cruzamento com o Romeu Victor 1-0, 1500 pés prosseguindo em áreas do visual do Salvador. Gente, certo, observado já, cruzou aqui na risca. Obrigado, mantém 3 metros. Do ITAP 3, autorizado decolapso no 0, vento 110 graus, 099. Vamos ver o comparador no hotel, forma estabilizada no curso do localizador. Pesado, desce para ter no localizador, confirma na altitude localizada. 2000, livre LS, com 1016, chama estabilizado. 2016, portaria estabilizado, mano, 621. Azul 2770, por gentileza, a saída prevista para Porto Seguro. Saída Coral 2770. Coral, quando possível, está pronto para a cota, senhor. Azul 2770, Porto Seguro autorizado. Porfim 77, Raira após direto, nível 180, saída Coral, primeira curva direita, 3.0263. Coral, de saída. Já 2.63 transformando. Controle Zulu Charlie Mike informa, pare. Zulu Charlie Mike informa e visual com o campo. Já visual com o campo. Zulu Charlie Mike, chama a torre salvadora, 118, decimal 95. 118, decimal 95. Estabilizado, tem a pista vista, volume 621. Tem um ano de destino, está abandonado já, nosso tempo. Volume 21, chame a torre salvadora em 118, 95. 4285, volume 21, muito